agora eu não posso nem falar rápido, Evandro. Tá travando tudo, Evandrinho. Seja bem-vindo a mais um episódio do Melhor Podcast do Brasil. Eu sou o Izzy Nobre. E eu sou Evandro de Freitas. Evandrinho, quem tem uma coisa nova pra contar essa semana sou eu. Sabe o que é pior? Vai, fala aí sua coisa nova. Eu queria falar que nem dá pra te zoar. Diz aí. Eu não sei se tá assim. Ó, agora ele saiu do lugar, deixa eu ajeitar aqui, ó. Eu acho que ele saiu. Às vezes ele sai um pouco do lugar e a minha voz fica um pouco mais sibilante. Pra quem não sabe do que eu tô falando, eu coloquei aparelho nos dentes, Evandro. Não, isso que eu ia falar, não dá nem pra te chamar de boca de lata. Porque seu aparelho é um nível acima, seu aparelho é primeiro mundo. Pois é, o meu é o tal, tô com a caixinha aqui, ó. Caixinha aqui chama Invisalign. Aí ele vem para o caralho. Caro pra cacete, ele vem num pacotinho de plástico. Aí aqui, ó, tô segurando o pacotinho da próxima semana, né? Do próximo passo no tratamento. Então o que eu boto hoje, ele vai entortando os dentes, aí depois ele chega num ponto que parou, aí na próxima, daqui 3 semanas, eu coloco esse aqui, dia 4 de outubro, eu coloco esse aqui, e aí vão ter 19 dessas dentadurazinhas aqui. Caralho. Com plástico transparente, tá ligado? E aí ele vai ajeitando lentamente os meus dentes, tudo fodido, e aí de acordo com o dentista, mas acho que é mentira, 9 meses, e aí eu tô com os dentes bonitinhos. Depois de 9 meses é que vem o resultado. Porra, seria da hora se tivesse um dentista brasileiro que fizesse esse tratamento. E aí, porra, o cara pergunta: doutor, quanto tempo demora? Aí o cara, só um momento. Aí ele abre o Spotify e bota a música, tá ligado? Mas então, não é pra todo mundo. Tipo, eles têm todo um processo científico. Os caras tiram um raio-x da minha boca, impressão 3D, é parado, né? Aí bota uma massinha de cara, né? Porra, maluco, é todo um processo. A mulher lá, a assistente do médico, do dentista, ela teve que colocar duas substâncias lá, que elas endurecem. Então, bota um, bota o outro, e aí mete na minha boca, eu tenho que morder pra fazer a impressão dos dentes. E aí, maluco, ela praticamente só faltou se pendurar na minha mandíbula, porque ela pega e aperta, e tá ligado? Parece que ela quer que... Essa etapa, quando eu coloquei aqui o aparelho convencionalzinho e tal, que todo mundo aqui no Brasil coloca, de ferro e banda e o diabo, teve essa etapa aí também, é que eles tiram o molde da sua boca, né? Pra ver a situação e tudo, mas realmente é chato pra caralho, mano. Maluco, aí o seguinte, eu tô, como eu te falei, né? Então, o processo é assim, pra quem não conhece, eu fico com essas aqui na boca até dia 4. Aí no dia 4 eu troco, abro aqui o pacotinho, um pacotinho de plástico, entendeu? Rasgo aqui como se fosse um pacotinho de, sei lá, um pacotinho de plástico, entendeu? Rasgo, tiro essas duas de dentro, tipo, é, pois é. Não, mas é um pacote mais flexível, tá vendo aqui, ó? É, tô imagino, parece tô um ouvindo pacotinho, no caso, né? Parece um pacotinho de tempero no supermercado, sabe qual é? Sazon. Aí você rasga aqui. Um sazonzinho, exatamente, um sazonzinho. Você rasga aqui, aí abre aqui, coloca o novo, aí o antigo eu posso guardar. Caso eu perca os atuais, eu posso voltar ao anterior. E aí vai atrasar um pouco o tratamento, mas pelo menos eu não fico sem o tratamento. Porra, mas é uma tecnologia fodida mesmo, por isso que custa caro. Porque, tipo assim, o cara sabe o seu progresso daqui X dias. E aí pra isso você já tem o próximo que você vai colocar, tá ligado? Cara, o que a menos que eu esteja... que eu fiz, que nem ficou 100%, ficou bem bosta, inclusive, a mulher ia no olho, fi. Ela, dá pra apertar um pouquinho mais. Ah, não sei o quê. Ah, não sei das quantas. Por isso que demora pra caralho. Tem um mano aqui da rua, sem brincadeira, mano. O cara usou o aparelho 12 anos. Véi, isso tá ligado. E ainda tem os dentes meio zoados, caralho. Parece um predador. Você é louco. Caralho. Ô, você tá ligado que a gente fica zoando aí que esse Invisalign é aparelho tecnológico? Você tá ligado que isso aí foi inventado pela NASA, né? Literalmente. Olha aí, ó. Por isso. Deve funcionar. A cerâmica, pois é, porque ele não é plástico. É uma cerâmica translúcida. Esse que é o nome da parada. E aí foi uma empresa que tava trabalhando pra NASA pra desenvolver um negócio. E aí o projeto paralelo deles, eles falaram assim, rapaz, isso aí dá pra fazer aparelho dentro com isso aí. Caralho, foda, então puta ideia. Foi inventado durante o projeto da NASA, maluco, essa porra. Tenha o sorriso da NASA. Sorriso intergaláctico. Sorriso da NASA. Cara, porra. Mano, não, agora, cara, uma dúvida que eu tava. Eu não quis perguntar pra médico. Dentista é médico, a propósito. Vamos começar por aí. Porra, teoricamente, quem é médico é quem faz medicina, né? Então não é. Dentista fez odontologia, não? Então ele não é uma especialização da medicina. Não, você tem razão. Eu acho, não sei. Eu não chamo dentista de doutor, mano. Desculpe aí, dentista. Se você for doutor... Eu já chamei, hein? Tem um ouvinte de 99, E-Joyce, olha que belo nome. Ele é dentista. Eu nunca na minha vida eu chamo o E-Joyce de doutor E-Joyce, mano. Até porque que esse nome... Olha só, eu tinha uma pergunta que eu fiquei constrangido de perguntar pra dentista. Sim. E na hora... Na hora íntima. Coito. Do coito. Do cruzo. Você tira o aparelho? Do grupo do Zap Zap. Você tira o aparelho. Tem que tirar, né? Eu vou tirar. Pra dar um beijinho na Sheila, você tira o aparelho ou não? Como é que fica, mano? Mano, no meu caso eu não tinha opção. Grudava os pelos. Grudava uns pelos aqui, uns pelos ali e já era, tá ligado? Agora o seu que é removível, não sei, mano. Tem que ver. Tem que ver se não pode rolar uma reação química e zoar o material, tá ligado? Então, pois é, porque é o seguinte, porra, é complicado. A minha boca tá toda torta com essa merda, cara. Eu tô até falando errado. Então... Os primeiros dias são complicados mesmo. Eu acho que. Não, pois é, eu acho que a ideia. Eu acho. Eu não sei, eu devia ter perguntado pra dentista mesmo. Pode tirar no corpo, porque a minha mina tá chegando aí esse final de semana agora. E aí? Liga pra ela, caralho. Doutor, eu tô com a dúvida. Dúvida honesta. Não ria da minha cara. Eu tiro essa merda só por algumas horas. Você deixa ou vou ter que ficar aqui constrangido, foda? Era pra ter perguntado, viu? Vacilei. Mas sério, 9 meses, cara. Se funciona. Se der uma melhora de, sei lá, 80%, já é lucro. Porque todo mundo que eu conheço, inclusive eu usei 2 vezes. A primeira vez, chegou sei lá. 8 meses depois, eu tava muito indignado com o cara, porque eu tinha certeza que ele só tava me enrolando. Porque essas coisas são complicadas, que você... É igual academia, que o cara... Se bem que a academia acaba sendo culpa do cara, mas manja quando a pessoa vai, e ela olha assim e fala, porra, não tô vendo progresso nenhum. A primeira vez que eu usei o aparelho, eu sentia isso. Eu ia no cara a cada 15 dias... Aí ele trocava lá as porras da borrachinha. E eu, mano, pra mim tava sempre igual, tá ligado? Não desentortava, não movia, não doía, nada acontecia. Aí eu, mano... Você não tirou foto antes e depois? Quando foi que você botou o aparelho? Sim, eles tiram foto e tiram esse molde aí. Mas eu não tava sentindo. Até aí, tipo, no primeiro mês você vai sentir uma diferença fodida. Aí depois ele vai ficando mais... É igualzinho emagrecer. Vai demorando cada vez mais. E aí eu tava muito achando que o cara tava me enrolando, mas eu não tinha coragem de chegar pra ele e falar, ei, maluco, você tá me enrolando foda. Vou vazar daqui. Aí eu simplesmente... Olha as ideias de brasileiro idiota. Eu parei de ir. Falei, foda-se, não vou mais não. E foda-se. Caralho. E aí, eu falei, ano que vem, isso era tipo novembro, quando eu parei de ir. Aí eu falei, ano que vem eu procuro outro dentista, explica a situação, se for o caso eu arranco esse e coloco outro em outro lugar que pareça de mais confiança, blá blá blá, não sei o quê. Aí eu peguei no Natal, eu tava comendo uva, e aí eu mordi uma semente e quebrou um bagulho que chama bracket. Caramba. Que é aqueles ferrinhos que fica colado no dente, tá ligado? Aí eu fiquei com o aparelho quebrado no meio do Natal. Aí eu olhei e falei, mano, quer saber? Eu vou arrancar essa merda. Aí eu fui, catei um alicate da minha mãe. Sério? E eu mesmo arranquei o aparelho, mano, no Natal, no dia do Natal, dia 24, eu Quando fui. Quando foi isso? Faz tempo pra caralho, porra. Primeira vez que eu usei, deve fazer mais de 10 anos, mano. Aí eu fiquei meses com os dentes com cola de aparelho. Todo dia, mano, tinha. Agora, quando tu arrancou, foi o seguinte, tu arrancou só o ferro ou tu arrancou até os bichinhos, arranquei, mano? Tudo, sal sangue pra caralho, foi um trampo da porra, caralho, mano. Caralho, tá louco, velho. Eu tô mais ainda essa porra. Eu fiz o trampo completo. Aí quando eu voltei na nova dentista, mó tempo depois ainda, ela falou, você tá brincando com vocês? Eu falei, você fiz. Você vai ter que usar 2 aparelhos, um em cima do outro. Um aparelho dente e um aparelho em cima do aparelho. Aí eu usei mais um tempinho lá e tal. Aí eu usei de novo, de um tempo, em outra mulher que também eu tava achando que ela tava me enrolando, mas pelo menos o dela andava mais, que ela colocava o aparelho normal, de esquema de borrachinha, e às vezes ela colocava um plástico, uma borracha que era extra, nas pontas, assim, nos dentes, que ela queria que movia mais. E aí eu sentia esse, atrás, eu sentia dor pra caralho. Exatamente. Esse ele sentia dor pra caralho. E aí, tipo, mano, de uma semana pra outra parava, andava muito. Aí essa mulher eu cheguei a gostar mais. Só que aí chegou uma época que eu tava sem carro e era longe pra caralho. E aí eu falei, nem fudendo que eu vou continuar indo pra lá de ônibus. E aí, mesmo esquema também. Catei o alicatezão e eu mesmo extraí. Só que dessa vez foi bem mais de boa, a segunda vez. Aí agora tamo aí, né, mano? Esperando a boa vontade de algum dentista. Pô, se tiver um amigo dentista ouvinte de São Paulo, a fim de fazer um aparelho de graça pra nós, hein? Ó. Tamo aí aceitando. Principalmente se for igual do Easy, que é caro pra caralho. Caralho, velho. Quem me dera. Mas é bom, cara. A gente comentou, fez uma abertura parecida com essa no 99 Vidas e o Juras comentou algo importante, que nunca é tarde pra se cuidar, mano. Às vezes o cara tem uma autoestima fodida, tá gordo, tá, mano. Fala, ou principalmente nego casado, ou que já tem um relacionamento sério e há muito tempo. Os caras, mulher é a mesma coisa, mano. A galera acaba ficando relaxado, tá ligado? Então, mano, olha aí, ó. O Easy é um exemplo. Depois de velho, colocando aparelho, emagreceu e tudo mais. E, mano, é uma parada que a gente tem que recomendar pra todo mundo, tá ligado? Se você tem um dinheirinho sobrando, se você tem um tempo e tudo mais, cuida de você, malandro. Porque se você não cuidar de você, não vai ser seu parceiro, sua família, ninguém não, tá ligado? Se a gente não cuidar da gente mesmo, a gente tá fudido. Já era. Então mas é isso. Andrinho, sim. Vamos pras notícias. Bora. Enviado pra nós, primeira notícia aqui do dia, pelo... Olha aqui, ó, cara, Carlos Amorim, @servas no CS, já é freguês aqui. Servas no Ceará, hein? Exatamente. Será? Ele mandou pra nós aqui o seguinte: milionária britânica desaparecida é encontrada vivendo como moradora de rua em Milão. Milão, então, mas aí, ela já foi pra onde? Pra Milão. Não foi pro... pra Sobral, tá ligado? É, não foi, é, exatamente. Ela não foi pra Codó, no interior da, do Maranhão. Caralho, Codó é o nome do lugar, mano. Eu só imagino o cenário daquele filme do João Grilo de Ticó, tá ligado? Foto com parecida. É bem por aí. Codó, puta que pariu. Eu tô precisando, reassistir, ó, tá compadecida. Ô, caralho! Bom filme. Coisa foda. Eu não tinha como assistir esse filme com a minha ex, porque ela não manjava português. Olha aí, agora vantagens que tem de namorar. Só vantagens da vida, Bom, vai voltar a aprender a falar português direito. Com esse aparelho não tem condição. Vai treinar. Escolhi. Olha lá. Escolhi viver assim, se a mulher visivelmente transtornada após ser encontrada por investigadores particulares contratados pela família. Caralho, ela literalmente meteu foda, assim, então, pelo jeito, hein? Porque contrataram o FBI pra ir atrás dela? Mas não. Atrás de dinheiro, né? Não é filme. Ah, não sei. Vamos analisar. Vamos ver. Uma milionária britânica que havia desaparecido há 2 anos foi encontrada em Milão na última segunda-feira enquanto vivia como uma sem-teto dormindo em cima de uma grade de ventilação em uma praça da cidade italiana. Caralho, ela tava homeless mesmo. Foda, tá ligado? Mendigando. Grade de ventilação é foda, hein, mano? Caralho, mano. Lembra quando a gente tava em São Paulo, pra campus, e eu fiquei chocado? Porra, o Easy, mano. A gente contou isso aqui até no nosso encontro. O Easy, caralho, gente dormindo na rua. Porque, né, no Canadá, eu acho que não é muito comum ter isso. Aqui, o estranho é você passar na rua e não ter ninguém dormindo. Mano, ele tem que ir de nervoso, tá ligado? Porque é a situação muito foda. É foda que, assim, é bizarro pessoas, moradores de rua, pessoas estarem nessa situação. Mas, cara, eu admiro, sabia? Porque assim, lógico, o cara, ele não escolheu estar ali, aconteceu, e provavelmente se ele tivesse escolha, ele não estaria. Mas eu acho foda que a galera, mano, eles rompem com a sociedade de um jeito que foda-se, tá ligado? Eu vejo documentário, mano, ou programas que vai entrevistar essa galera, e o cara fala assim, velho, me deixa no meu negócio aqui. Ele não deve satisfação pra ninguém, todo dia é um desafio foda, ele passa frio, ele faz o corre dele, ele vai atrás de comida. Mano, a gente, se você não for no mercado amanhã, você tem comida na sua geladeira, provavelmente, sabe? O cara não. Ele tá ali com a roupa do corpo e provavelmente com um cachorro e com uma trouxinha qualquer. Todo dia ele acorda, se ele não correr atrás da sobrevivência dele, e provavelmente ele vai perecer, tá ligado? E eu acho isso muito admirável, sabe? E muita gente olha assim e fala, ah, vagabundo, não quer nada com a vida, não corre atrás. Se corresse atrás, vai pegar latinha, vai fazer alguma coisa. E, cara, não é assim, tá ligado? É muito, tipo, o cara rompeu com a sociedade, foda-se. Ele não liga de ser visto como nada, como um número, como um pedaço de boneco na rua, sabe? Isso, mano, é admirável, foda. Pena que a gente não pode fazer nada e salvar o mundo, mas às vezes eu fico pensando, mano, não pode reclamar da vida nunca. A gente tem uma vida muito boa. Agora, cara, eu vou te falar um negócio. Sim. Uma coisa que eu acabei de perceber aqui. Qual o nome dessa mina, de acordo com a notícia? Vai falar que é fake news já, só com o nome? Dá um Google nesse nome aí pra você ver. Ariane Funk. Mano, tá no G1. Pois é, eles erraram. Porra, mas tá no G1, tá no Media Max, tá no Portal Holanda, tá no Povo Online. Tem 1000 sites falando essa notícia. Esse nome tá errado. Esse nome só aparece em site brasileiro. O nome dela é Ariane Lack. Ah, tá, menos aí mal. Aí lá embaixo na notícia, tá confuso pra caralho. Vamos chegar lá. Peraí. Ah. Porque eu não acho, nenhuma notícia gringa menciona essa mina como Ariane Funk. É, o que é estranho, já que ela é britânica e estava em Milão, mas vamos lá. Olha lá, Ariane Lack. Olha lá, tá bizarro isso aí, mano. Continuando. Ariane Funk, você... nome errado. Sim. Britânica de origem iraniana de 50 anos, estou em Cambridge, fala 4 línguas. Passava boa parte do ano em um hotel de Milão, frequentando os ambientes da elite econômica e cultural. Não era bem uma mendigona, né? Visita, não, mas vamos ver, às vezes essa era a situação inicial dela. Acabou o dinheiro, isso que eu tô falando. Pode ser. Segundo jornal italiano, Corriere della Sera. Corriere della Sera! It's me! It's me, Mario! Ariane desapareceu em janeiro de 2016. Os caras vão te ver, Silma. Merzenghe, Berdinazzi. Olha as referências que os caras têm de italiano, tá ligado? É o Mario. É nosso. É, e o Merzenghe, o Berdinazzi. Só. Só isso que tem a Itália. Esse ciclo é essa merda, hein? Pode crer. É porque se não tem no videogame, não tem no novela, a gente não sabe. Já era. A família com a qual tinha um relacionamento complicado desconfiou somente meses depois da ausência, pois a mulher, que também é apaixonada por viagens, costumava não se comunicar por várias semanas com seus parentes. A irmã de Ariane, Laila, que mora no Reino Unido, percebeu que algo estava errado, algo de errado estava certo. Sim. E anunciou o desaparecimento para a Scotland Yard, a polícia londrina, para que começassem as buscas. A polícia britânica, todavia, não conseguiu localizar a Ariane, e a irmã então decidiu contratar uma empresa de investigadores particulares italianos. Contratou o Mario lá. Há 6 meses de buscas. Eles procuraram por mais 6 meses, toda a cidade tendo apenas uma fotografia da mulher com apoio às buscas. Sério, que nem o T-1000 no sistema de Turing 2. Batendo na porta, você vê essa mulher aqui? Todo mundo, é. Você vê essa mulher? Ela tinha deixado o hotel de luxo onde residia sem dar explicações, sem retirar seus pertences do quarto que ocupava, o que gerou temores de que ela havia teve um acidente ou morreu. Investigadores vasculharam os ambientes da criminalidade milanesa. Caralho, a criminalidade na praia se molhou e rolou não, na terra. Não, criminalidade com farinha de rosca e queijo por cima, tá ligado? Refeitórios beneficentes e locais onde dormiu sem teto, até que, por acaso, um morador de rua afirmou ter visto uma mulher parecida com a Ariane, que dormia no centro da cidade italiana. Após vários dias de buscas noturnas, a Ariane foi encontrada dormindo em cima de uma grade de ventilação do metrô de Milão, numa praça perto de um hotel de luxo. Ela estava transtornada e, segundo a mídia italiana, havia sido vítima de um apagão mental. Essa mulher tá fazendo... Chegou os caras do MIB. Chegou os caras do MIB e apertou o bagulho perto dela. Aí ela falou, caralho, quem sou eu? E foi pra rua. Essa mulher aí tá cozinhando metanfetamina com um ex-aluno e aí tá dando esse louco, metendo louco de que deu um apagão mental. Aí diz aqui: escolhi viver assim. Estou confuso, não sei explicar ainda o que ocorreu. Apenas lembro que morei desde na rua. Escolhi viver assim. Muitos cidadãos se ofereceram pra me ajudar, mas eu sempre recusei, disse a mulher depois de ter sido levada à delegacia. Segundo Corriere, hein? Caralho, mano. Tá estranha essa história, hein? Tá estranhíssimo isso aí. Tanto que a Ariane foi levada... A submissão dos fatos, no entanto, pareceu confusa. Tanto que a Ariane foi levada para um hospital para que se investigassem as possíveis casos do apagão mental. Segundo a mídia britânica, a Ariane sofreria desde os 20 anos de transtornos mentais e foi cuidada por seus pais até a morte de ambos, há 5 anos. A partir daquele momento, a Ariane começou a recusar a medicação, alegando que os remédios a estavam envenenando. Sinais da doença começaram a se manifestar com maior evidência em 2011, quando... Aí, ó, olha lá. Quando a Ariane abriu um novo perfil do Facebook com o nome Princesa Ariane Lack, ela passou a afirmar ser descendente de Sacheha iraniana, a dinastia, a monarquia Qajar, e tem milhares de seguidores em todo o mundo. As autoridades italianas entregaram a Ariane aos cuidados da irmã. Só que, novamente, quando você bota aí Ariane Lack no Google, não tem nenhuma referência. Bota aí no Google, não tem nenhuma referência desse nome Ariane Fucci. Sim. Ó, mas se você colocar o nome que tá no final aí, L-A-K e tal, aparece aqui uma notícia do site australiano. Aparece várias notícias. Só que não aparece nenhuma notícia dando esse nome que a matéria brasileira atribuiu. Ou seja, minha pergunta é, de onde é que o Globo tirou esse nome? Qual o interesse foda de inventar o nome, né? Porque olha só, Ariane Fucci, você bota Ariane Fucci. Será que o cara digitou errado, mano? É muito, muito longe pra digitar errado. Cara, pois é, eu não tô entendendo. Não tem, a única referência de Ariane Fucci são nos sites brasileiros. Não tem site em nenhuma outra língua com isso. Você botar Ariane Lack, aí tem várias outras línguas. Sim, tem no The Sun, achei no The Sun aqui. Ou seja, só no Brasil... Os caras inventou foda. Mano, alguém falou pelo WhatsApp, mandou um áudio, tá ligado? Aê, escreveu a matéria da Ariane Lack, rapidão. Aí o cara entendeu errado e falou, ah, foda-se, é isso aqui. E aí ele bolou na cabeça dele. Quando você bota a Ariane Lack... Cara, tá muito esquisito isso aí, mano. Enfim, tem comentário para caralho. 362 comentários. O mais votado. E o mais... o mais votado é Paulo Rio. Rico é transtorno mental. Pobre é louco. Pobre é louco. Tem isso. Pior que é verdade. Se ela fosse pobre... O rico, ele é, como é que se diz? Ele é excêntrico. Pode crer. Ó, outro cara mandou aqui, ó. Eu me sinto milionário no corpo de pobre. Vocês têm que me respeitar. Sempre vou ao shopping exercer minha orientação financeira, mas as lojas não me respeitam. Caralho, as lojas não me respeitam, mano. O outro cara. Optei pela vida de pobre. Eu optei faz 40 anos. Mano, o brasileiro, ele é um povo fudido, mas pelo menos ele é bem humorado, tá ligado? Cara, isso me lembra o clássico, mano. Eu queria ser pobre só um dia na vida. Porque ser pobre todo dia é uma desgraça. Não, tem um amigo meu que eu acho bom, que ele é zoado, mano, judiado, caralho. Aí ele fala assim, caralho, eu preferia ter nascido rico ao invés de bonito. E tipo, ele sabe que ele é zoado, tá ligado? E ele fica mandando essa frase direto no Facebook. É uma boa frase também. O cara tem bom humor, né, maluco? Sim, pelo menos isso ele tem. Aí o Ricardo Benini aqui, ó, obviamente, um comentário com quase 500 likes, 482. Vixe, aqui tem muito disso. Milionário esquecido que não sabe que tem triplex, sídio, conta no exterior. Mano, é só... Esse foi espirituoso. Esse foi espirituoso. Morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car, dressed like a jet. All the way to you. Knocked on your door with heart in my hand. Easy, próxima notícia. Foi enviada pelo amigo, já mandou notícia para caralho, Fábio Bernardinelli no Twitter, @vovôfábio. É um ouvinte bastante ativo no nosso bravo grupo do Telegram, dos padrinhos do MPB. E uma galera mandou, e é uma notícia muito boa, mano. Brasileiro e brasileirando. A notícia que ele... O link que eu peguei aqui é do Catraca Livre. Última chamada. Casal comete erro hilário em passagens. Aí já começa com a fotinha. É engraçado quando a galera coloca print de conversa do WhatsApp e aí na descrição tá assim, créditos, reprodução WhatsApp. Aí tem o print já começa com a fotinha. Que é a mina mandando a foto pro cara. Imagem tá bombando em todos os grupos hoje. Hoje. É, no Twitter também. Aí a mina coloca assim: gente, no site tava escrito apelido. Eu coloquei nossos apelidos e eles saíram na passagem. Você vê que o tigre, quando a gente fala de tigre, ó, o que o tigre tá fazendo. É isso aí, ó. Eles estavam viajando pro lugar foda, ou seja, tem grana. Mas é uma jumentice do inferno, porque, tipo, até eu que não sei nada de espanhol, eu pelo menos ouvi Despacito. Então eu sei que apelido. Exato. É o nome. Apelido. Não, e pô, se você não. Mano, não, pode, não é apelido que nem o nosso, é com dois L's, tá ligado? Sim, enfim, outra palavra. Isso se chama aqui, falso cognato. Isso é uma jumentice. Aí tem a história aqui. A história aqui, ó. Você está lá comprando uma passagem aérea em um site em espanhol e aparece a opção apelido, entre aspas, com dois L's, sobrenome, para você preencher. O que você faz? Um casal brasileiro não identificado e possivelmente não fluente na língua de Cervantes, não teve dúvidas e mandou bala, colocou os apelidos fofos um do outro. Isso é que é pior, mano. A vergonha alheia, tá ligado? Não colocou, tipo, Easy. Easy é um apelido, mas é um derivado do seu próprio nome. Aí, ok, tá ligado? Por conta disso, as passagens aéreas que iam de Dublin, na Irlanda, para Paris, na França, foram emitidas com os nomes de Amorzão e Princesona. Amorzão é foda. Amorzão ainda passa, porque de repente a mulher gosta de chamar o cara de Amorzão. Agora, Princesona é foda, hein, mano? Princesona é esquisito. Você trabalha com apelidinhos amorosos? Não, só o básico, cara. Os seus relacionamentos? Ou é amor, básico, tipo, benzinho, só amor, essas coisas? Tem, benzinho, amor, só isso. Não tem nada, eu sou um cara simples. Cuti-cuti, meu neném. Não tem... Mano, tem uns casal... Tem uns casal que parece criança conversando, caralho. Mozão. Ai, caralho. Meu momô. Ah, eu tô embora. Mano, uma vez eu tava ficando com a mina e começou a mandar essa, eu me afastei justamente por isso. Porque eu falei, caralho, não é normal. Já tá tratando assim porque não bate bem. Aí continua aqui, ó. Por conta disso, beleza. Morzão e princesona. Pausa para tudo. O Kataka Livre é cheio das piadinhas no texto. Os donos da passagem não foram identificados, mas fotos das passagens abaixo e prints das conversas deles em grupos decaíram na internet. Decaíram é foda. E viraram um sucesso imediato. Aí tem aqui a emissão da passagem, né? O lado do passaporte. Aí tá lá, princesona, e embaixo amorzão. Aí tá lá, o comentário deles. Será que amorzão e princesona vão conseguir embarcar? No Twitter as reações... Conseguiram? Então, não fala essa porra, só tem a galera fazendo graça, tá ligado? No Twitter as reações foram hilárias, mas o que todos querem saber é que será que o casal conseguiu embarcar? Eles não terminam a notícia, mano. Vamos procurar no Google se a gente acha outro lugar. Porque tem uma galera do Twitter zoando, né? Porque é isso que o Twitter faz. O cara coloca aqui, ó. Senhor Mozão e senhora Princesona, embarque imediato no portão 47B. Esse cara zoando, né? E um monte de gente... Caralho, uma mina mandou uma boa aqui, ó. Varelia. Qual o seu nível de espanhol? Avançado. Ah, avançado. Aí ela foi a história da mina, tá ligado? O foda, eu falei até que bagulho de aeroporto e tal, aconteceu comigo recentemente, mano. Eu fiquei pistola na hora, caralho, essa máquina não funciona. Só que eu que tava no aeroporto errado, tá ligado? Uhum. Imagina isso aí, porque os caras conferem se você é você mesmo quando você vai... Sim, claro, embarcar, mano. Tá ligado? Porque senão eu compro a passagem, mando isso no meu lugar e foda-se. Imagina o constrangimento da besta chegando em outro lugar, outro país, falando, então, sou brasileiro? E aí, né, eu me confundi aqui, ó. Na verdade, meu nome não é Princesona, não. Meu nome, sei lá, Patrícia. Burrice, explicando... maluco, burrice louca. Pois é, jumento devia ser otário e perder a passagem. Pagar uma nova com o nome correto pra deixar de ser trouxa. É, muito sem noção. Calma aí que eu tô procurando. Mano, todos os sites que tem é só zoeira. Eu já abri três aqui e não tem ninguém falando o que deu essa porra de história, não. Até porque eles não foram identificados, né? Não foram, então não tem nem como a gente ir atrás, mano. Pois é. Enfim, fica ligadinho. Então a gente fica sem saber mesmo, é isso mesmo? Fica sem saber? Manda um update pra gente se você tem. Se você conhece o Amorzão e a Princesona, de repente. De repente não, são ouvintes. Princesa. Pode crer. De repente são ouvintes do MPV. Mostrem a cara, caralho. Eles já estão fodidos mesmo. Exatamente. Agora eu quero saber, mano. Fica puto. Próxima notícia. Princesona, mano. Tomar no cu. lá. Enquanto isso, enviada pra gente pelo Vitor Hugo A. L. Alves. Vitor Hugo Alves, aí, arroba Victor Hugo A-L-V-E-S. Ele quis economizar uma letra. Pode crer. Ladrão escala prédio em Cuiabá e é flagrado por um apartamento. Peter Parker? No sétimo andar. Mano, a foto é muito boa, caralho. Caralho. Síndica diz que ele escalou até o nono andar e entrou em outros dois apartamentos. O rapaz foi acordado pelo morador e preso pela polícia. Mano, você vê que a vida rapaz... do crime cansa, maluco. Caralho. Um rapaz de 18 anos foi flagrado domingo em um apartamento que fica no sétimo andar de um edifício localizado na Avenida São Sebastião, no bairro Santa Helena, em Cuiabá, nessa sexta-feira, depois de cometer furtos em outros apartamentos. A síndica do condomínio, Kátia Reschino? Vai Reschino, saber. Afirmou que ele escalou o prédio até o nono andar e invadiu outros dois apartamentos onde havia moradores no momento. Qual será que era o plano dele? Não, mas se liga, será que ele falou, vou subir até o nono andar, aí ele cansou pra caralho, aí ele, a ideia dele era descer do nono até o primeiro, roubando todos os apartamentos? Aí nesse meio tempo ele cansou. Ele fez uma arrastão vertical no prédio, é isso? Pois é, pelo jeito era, mas mano, a foto, você não falou da foto, caralho. A notícia já começa com a foto do cara dormindo honestamente, babando na cama do brother. Babando na cama e o cara chegou, flagrou isso, e não teve o susto que eu acho que eu ou você teríamos. Teve a espirituosidade de pegar o celular, destravar o negócio, abrir a câmera e falar, galera do Zap vai se amarrar nisso aqui, olha isso. Sim. Cheguei em casa, que porra que é essa aqui? De um apartamento, ele furtou um cordão de ouro e comida e saiu. Ele tava cansado foda, ó. Comida, mano. Ele parou pra fazer um. Ele... Não sei quantos andares tem esse prédio, não falou, né? Não falou. Tem um rango? É, falou. Ele, porra, não aguento ir até o teto, não. Vou entrar no 9 aqui. Aí ele entrou no 9 andar e saiu descendo. Aí ele parou no 8, pegou comida e continuou descendo, tá ligado? Isso. Manja aquele Sonic, né? Depois que você almoça. Ele exatamente. Comeu, ele comeu e falou, acho que eu vou dormir uma meia horinha e depois eu continuo. Caralho, velho, como assim? Ele subiu no telhado da casa vizinha, pulou na sacada do condomínio. Ele entrou em 3 apartamentos. Nos 2 primeiros havia moradores e no 3º não havia ninguém. Ele dormiu, contou o Cátia. O cara tava... Ele dormiu. Boa história, caralho. Caralho. O flagrante de dormir no apartamento foi feito pelo próprio morador. A síndica explicou que o rapaz aparentava estar sob efeito de drogas. Não me diga. Ah, não. Tava normalzão. Dormia profundamente. Pô, mas o cara drogado consegue escalar prédio, mano? Imagina esse cara normal, hein, mano? Imagina. Porra, esse cara bom. É o Homem-Aranha brasileiro esse sujeito? Sim. A Cindy explicou que o rapaz aparentava estar sob efeito de drogas e dormia profundamente. Ele estava completamente drogado. O morador o acordou e colocou pra fora. Os moradores o levaram até a portaria com a ajuda de segurança que trabalham no prédio. Mantiveram ele no local até a chegada da polícia. Ele foi preso e já passou pra agência de custódia. Ele foi mantido preso porque já tinha antecedentes. Que surpresa. Já tinha passagem, a famosa passagem. Já tinha passagem. Tem passagem, vagabundo? Passagem muito boa. Segundo ela, essa não é a primeira vez que ele invade apartamento daquele prédio, caralho! São fregueses. Caralho, já conhece, eu vi, é o amigo da vizinhança, cara. Ele é uma aranha mesmo. Ele foi reconhecido por moradora que teve o apartamento furtado por ele em 2015. Ele acordou quando ela revirado o guarda-roupa. Caralho, então esse é o MO dele mesmo? Roubar e dormir por lá mesmo? Caralho, o cara é um gênio, mano. Não aprendeu, a gente falou não. Aí de moradores de rua, esse cara não aprendeu a se virar na rua, não. O negócio dele é invadir apartamento pra dormir na cama alheia. Ele acordou quando ela revirava o guarda-roupas dela em busca de objetos de valor. Ela conversou com ele, pedindo que ele saísse pelo mesmo lugar que entrou. Caralho, foi que nem, tipo, o cara expulsando um demônio, teve toda a ritualística de saia por onde entrasse. Não, o jeito foi que... isso. E ele saiu, tá ligado? A história é muito boa, mano. Blá, blá, blá, não sei o quê, e ele dormiu. Aí agora no final, e ele saiu. Tipo, mano, não tem próximos capítulos, tá ligado? O G1 tá concluído. Educado, então. Pode crer. Cara, ó, caralho, que porra é essa daqui? Ah, tá bom, beleza, foi mal. Beleza, segue a vida. Subiu na varanda e foi descendo. O comentário da primeira mina, Lisa Bennett. Sacanagem, dormir em serviço. Tem que dar justa causa pra ele. Caralho, essa filha da puta, mano. Aí, como sempre, metem o Lula no meio, né, Pablo? Ó, isso nunca foi bandido, que diga o Gedel. O que tem a ver, mano? Nada a ver, mano. É, fazer o quê, né, mano? Ó, mas o Samir Khalil, deve ser fake. História mal contada. O cara drogadão escala um prédio até o nono andar e é pego na cama. Sugiro questionar a esposa do morador. Caralho. Faz sentido, hein, mano? O cara... Os caras deram de doido. Quem é esse cara aqui? Aí o cara olha pro lado. O cara morreu, o cara mamou. Ô, princesona, que porra que é essa aqui? Esse cara dormindo na nossa cama. Aí a mulher, não. Deve ser um ladrão aí que entra pelo nono andar todo dia, toda semana aí. Tá desde 2015 roubando. Ai, cara. O cara foi sagaz, mano. O cara foi sagaz. Bom comentário. De repente aí. Foi mal. Vamos contar a história aí. Tá mal contado. Ó o outro aqui, ó. Preconceituoso, foda. Esse ladrão é preguiçoso. Deve ser baiano. Caralho, que desnecessário. A minha mina é baiana, então eu não... Olha aí, ó. Não tenho aval para permitir esse tipo de coisa. Ela não é preguiçosa aí? Não dou aval. Tá correndo atrás dos seus sonhos no exterior. Tá correndo atrás dos seus sonhos. Exatamente. Uma brasileira trabalhadora que veio para o exterior atrás do seu sonho. Fusik igua. Oh no, oh no, oh no. Tiri tiri tiri tiri tiri. Diz, move um tijá de buraco, mijão que me. Chens comigo está cotego. Última notícia enviada pelo amigo Luiz Marcelino. Não botou Twitter lá no nosso grande formulário. É boa demais, mano. Papagaio faz compra na Amazon imitando a voz da dona em Londres. Os animais estão finalmente se revoltando, né, mano? Foi não, foi. Esse papagaio, mano, é muito troll, cara. A história é muito boa. Eu tinha lido de outro site essa notícia já. Animal fez pedido de R$42 em caixas de presentes. Aí tem a coach... Como que... Mano, citação. Tô que nem o Luciano de Mendes, caralho. Da dona. Não consegui acreditar. Aí tem a fotinha do meliante. Buddy, de 5 anos, fez compra online imitando voz da dona. Reprodução no Facebook. Pegaram a foto do Facebook da tia. Londres. Uhum. A dona de um papagaio ficou surpresa ao perceber que o animal fez um pedido de compra pelo site Amazon, imitando a voz dela e usando uma caixa de som inteligente da própria empresa de comércio online. Em Londres, no Reino Unido. Deve ser aquela Alexa lá, né, Izzy? Aí já tem no Canadá? Já tem? É fácil? É... Cara, eu nunca vi na casa de ninguém, mas deve ter sim. Pô, aqui no Brasil deve custar R$1.000, né? Ela custa o quê? $100? Nem sei, tipo. Porra, 1.199 no Mercado Livre. Enquanto isso, tive aqui a By Alexa. Tem vários assistentes virtuais assim já. Não, mas o da Amazon que é o bonito, cara. Já que vai comprar? $129. Dólares? Não, peraí. O Dot, né? O Dot é $50 só. Olha o Alexa, aquele grandão, aquele compridão, aquele tubo, é $179. Esse aí que é o bonito. $179. Então, é isso aí. Tá 1.200 aqui. Essa é a diferença que a gente tem entre países maravilhosos. Mas eu acho... É que essas paradas de comando de voz normalmente é uma porcaria foda, né? Não é assim... Aí, Alexa! Acabou o leite, traz leite integral, marca tal e com preço barato. Ela não aí vai ter. Tá querendo demais, porra. Não, mas, porra, pra justificar tinha que ser assim. Porque a maioria das coisas a gente faz mais rápido digitando na tela do celular do que falando hoje em dia. Ah, mas você tá, sei lá, no banheiro, você tá fazendo, você tá cozinhando. Você aí vai estar no banheiro, um você tá com o celular. Não comprar, você vai comprar falando, mano. E o medo de dar cagada? E o medo de você falar, traz 10 aí, o bagulho trazer 100. Você pediu pra comprar uma farinha, o bicho comprou uma Ferrari. Aí pronto, tá então, lá. Indo. Caralho, imagina. Chega no outro dia, um drone da Amazon entregando a Ferrari no seu quintal. Exatamente. Caralho, não pedi isso não. É, Coriene Petróleos, não lembrava. O nome da mulher, belo nome, Petróleos. Uhum. Não lembrava de ter pedido as caixas de presente no valor de 10 libras, cerca de R$42, que apareceram em sua casa. Ao excluir o marido e o filho como autores da compra, chegou já mulher brigando foda, né? Vagabundo do caralho, quem comprou essas porcarias? Os caras, sei de nada não, chefe. Aí foi atrás do filho e falou a mesma coisa. Restou apenas um suspeito, Buddy, o papagaio cinza africano de 5 anos da família. O animal conseguiu ativar a caixa de som da Amazon que se conectava com o serviço online da inteligência artificial da gigante de varejo americana. Aí tem a declaração dela. Não consegui acreditar quando entendi que o Buddy fez o pedido na Amazon. Nós temos essa caixa de som há 4 meses, mas eu só uso para fazer músicas e listas de tarefas. Para fazer músicas? Como assim fazer músicas? Depois é, eu acho tudo como sempre. Deve ser lista, né? Lista, enfim. Deve ser tipo assim, ela tá ouvindo o Spotify e ela fala, ei, próxima música. Exatamente isso. Deve ser fazer música. Fazer música com a caixa de som, caralho. Ela fica lá, dó, ré, mi, fá sustenido, não sei o quê. E vai criando, tá ligado? Nunca pedi nada online usando aparelho, diz Coriene, jornal britânico The Sun. Além de comprar produtos pela internet, os dispositivos da Amazon também permite controlar a temperatura da casa, pedir comida de restaurantes e se conectar com outros aparelhos como o celular, por exemplo. Da hora. Então, se funcionar daqui uns 10 anos, deve ser maneiro mesmo. Coriene filmou o papagaio para flagrar o brincando com a caixa de som. Nas imagens, ele ativa o dispositivo imitando a voz da dona. Aí tem Alexa, tipo a vozinha do papagaio, tá ligado? Uhum. E depois, continue online, Alexa. Mano, papagaio, porra. Cadê o vídeo disso? Cadê o vídeo deve disso? Vamos procurar, Joga o nome dele no Google, nome do safado. Buddy Alexa, peraí, Buddy Alexa, peraí, daqui. Ainda segundo Coriene, Buddy é muito engraçado. O papagaio também imita o gato, fala xingamentos africanos e deseja boa noite para todos na casa na hora de dormir. Mano, o papagaio devia estar entediado, foda, e sozinho em casa, que os vagabundos foi, sei lá, na pizzaria. Aí ele viu a Alexa em cima da mesa assim, falou, vou trollar essa galera. E mandou, Alexa, compra caixa de presente! E aí a hora que chegou, a mulher saiu brava... brigando com o filho, com o marido, o papagaio já tava lá. Ficou muito óbvio o que é que ele comprou, né? Pera aí, olha lá, cadê? É, eles falam caixa de presentes. Sim, você fala isso, só fala isso. Tá, mas só fala isso no subtítulo, né? Não, durante o texto. Que ele pediu, o texto também fala. Eu queria saber, cadê? Eu queria. Ó, pediu caixa de presente. Então falou assim, Alexa, compra. Que eu falo o quê? Buy gift boxes. Gift, foi isso? É, gift box. Caralho, papagaio troll, mano. Ainda bem que foi uma parada barata, né? Imagina. Por que. É, você falou assim, Alexa, compra 50 iPads. Não, 10 PlayStation 4 Pro. Vem cá. Como é que esse papagaio sabe falar caixa de presente? Mano, papagaio é foda, caralho. Tem uns papagaios que cantam, mano. Você é louco, mano. Mas cantar eu entendo. Mas olha só, estão repetindo. Eles repetem o que eles ouvem. Como é que essa mulher tá falando tanto caixa de presente perto de um papagaio? Isso que eu não tô entendendo. Não sei, às vezes ele for. Mano, papagaio, às vezes ele quer dominar o mundo, filho. Papagaio é bicho traiçoeiro. Às vezes ela falou caixa um dia, ele aprendeu, aí no outro dia ele. Ela falou presente, tem que comprar presente pra alguém. E aí ele usou a cabeça dele de papagaio pra bolar ali, mano. Só dele conseguir ligar a parada já é assustador, mano. Ou pode ser um puta migué da Amazon que mandou o pedido errado também. Caralho. E tá falando que foi um papagaio, tá ligado? Caralho, mano. Tem uma notícia aqui do Tecmundo, que é mais focado em tecnologia, que explica que provavelmente é mais pela entonação. Ele tava imitando a entonação da dona, e aí essa Alexa funciona muito com isso pra reconhecer quem é que tá falando. E aí pode ser que o papagaio tenha conseguido fazer o pedido por causa mais da entonação, até do que imitar. Porque é foda também, ele chegar, o papagaio vai imitar o Faustão, caralho. Vai mandar um, ô louco, bicho, essa fera aí, meu. Tipo, mano, não tem como, tá ligado? Às vezes o bagulho é meio bichado também. Mas enfim, é curioso, tem que ficar esperto. Mas se eu comprar... Agora é o seguinte, eles podem reverter a venda, como é que é? Então, se você virar festa, todo mundo comprar coisa errada que não gostar, falar que foi o papagaio, fica ruim pra Amazon, né? Até porque nesse país não é mó de boa devolver as coisas. Falar, ah, não gostei, toma aí de volta. Pois é, então, a mulher devia deixar essa porra lá e fazer dinheiro em cima. Fazer, criar o vlog do papagaio, fazer como que nem aquele gato cara de bunda lá. Compra. Que gato cara de bunda, porra? Não tem o Krump Get, sei lá como é que fala. Porra, a mulher do gato... Ficou milionária, mano. É, então. Obrigado. É o gato rabugento, não sei como traduz. A mulher desse gato devia fazer... no vlog de hoje o Bunny vai pedir, sei lá, calcinha comestível na Alexa. Vamos ver se ele consegue. Mano, eu duvido que o nego não assistir pra caralho. É isso, Izzy. Falamos todas as notícias do dia, da semana, no caso. Evandro, onde é que o cara pode vir e prestigiar nós? Baixar novos episódios, por exemplo. Deixar comentários no podcast. Ele deve deixar comentários no glorioso blog hbdia.com/podcast, sem o S, depois de mais de um eu ano. Acho que até hoje eu sinto que você ainda fala com certo assim. Puta, acho que. Com certa dúvida. Não, na verdade eu abro, eu acabei de abrir, confesso que eu abri. Eu abro, já tá no monte quando tem um autocompletar do Chrome, eu coloquei HB. Sabe, aí ele já veio, aí não tem como errar mais, tá ligado? Caralho. Mas, mais importante do que o HB Dia tá lá firme e forte com todos os programas, inclusive, Izzy, precisamos debater aqui o seguinte, como falamos na outra edição, gravamos o bônus que o Juliano editou magistralmente, soltamos o bônus no grupo do Padrim, que a galera teve... A galera se amarrou, mano. Pra caralho, 99% de aprovação, e o meu questionamento para o momento é... Devemos ou não colocar o bônus no site para incitar as pessoas a atingir a meta de bônus e a gente gravar outro? Eu acho que a gente deve. Eu vou colocar, vou lançar com esse aqui. Será que a turma merece? Eu acho que eles merecem. Já entraram vários as pessoas querendo apoiar o projeto e isso que é o legal. A gente tá oferecendo um produto extra, paga quem quer, a gente pode dar uma amostra grátis pra galera ver mais ou menos como é que seria. E aí pô, é isso, quem quiser pagar, paga, pô. A gente quer fazer especial de final de ano e o caralho, então, mano, tá pouco, falta pouquíssimo lá no Padrim pra atingir a meta do quase lá. Tem um monte de gente nova, é que eu não quero parar pra fazer isso, mas também tem um monte de gente que tá lá como apoiador e tá dando ruim pro cara pagar. Não sei se é o boleto que não tá gerando, não sei se é problema do Padrim, se é problema do cara e tal. Se a galera... Dibre? É, às vezes o cara, sei lá, coloca aí no dia, justo no dia de cobrar o cartão de crédito, ele tava sem crédito. Então, assim, já que você se dispôs a ir lá, fazer o seu cadastro e tudo mais, falar que queria ajudar nós, tenta dar uma olhada, ver se tá certinho. Porque às vezes o cara nem sabe também ter isso. Não adianta a gente apontar o dedo e falar, porra, olha lá, caroteiro safado, vagabundo, vamos jogar na fogueira. Às vezes o cara botou lá e acha que tá cobrando e o cartão dele come muita coisa e nem tá. E ele não sabe, entendeu? Então, pra todo mundo que estiver no Padrinho ajudando nós, agradecemos. E se você puder entrar no site e ver se seu bagulho tá direitinho, ou se você já sabe que tá cobrando, não precisa fazer isso, mas tá quase atingindo a pledge lá do bônus, e a gente quer gravar sempre um bônus todo mês e tal. Então é isso que o Izzy falou. Vai estar no site, escuta o bônus, foi engraçado pra caralho. A última história, muita gente sugeriu que ele devia ter lido como se fosse o Marcelinho ler contos eróticos. A gente vacilou. Porque realmente parece aquele tipo de história, foi engraçado pra cacete. E é o que a gente sempre fala. Isso só acontece graças a vocês. A gente nunca... A gente tá gravando, pra vocês terem uma ideia, ó. 10 horas da noite. Aqui do Brasil, do meu horário aqui. Já gravamos o Vitor Vidas hoje, a garganta tá fudida. O Izzy tá com um aparelho que nunca na vida que ele gravaria podcast se não fosse o padrinho comendo os todo mês. Bem fudendo, mano. Fala aí, se fosse só pela zoeira. Se fosse só pela zoeira, eu te chamo. Izzy, vamos gravar podcast? Você ia falar, vai tomar no olho do seu cu. Eu ia gravar podcast nos intervalos, especialmente nesses primeiros dias de adaptação, falar é desconfortável. Você sente... Tá tudo... Sabe, eu vou te dar a analogia perfeita. Você já colocou aquelas meinhas em cachorro ou em gato? Sim. Que eles ficam andando todo torto, não entendendo o que está acontecendo. Pode crer. A minha boca tá daquele jeito ali. Tudo errado. Tá tudo errado, cara. A minha boca tá que nem a patinha do gatinho quando você bota aquelas luvinhas nele. Boca leprosa. Então, e outra, o Izzy pôs um aparelho caríssimo. Então, vocês querem ver o Izzy com o dente da hora, ajudem no padrinho pra ele poder pagar o aparelho. Tá e cara pra cacete. Sempre é bom apelar avisando que a ração do Jake é cara. Apesar que nem a ração de fresco não, mas né, ração é cara. Então ajuda nós, ajuda a manter o projeto no ar que a gente curte pra caralho. E temos várias ideias aí. Quando eu mudar, a gente vai fazer live pra cacete, é nóis. Aí sim, Dubai. É isso, Bruno. Oh, Bruno, tô louco. É isso, Evandro? Sim. Até a próxima. Tchau. Judas kissed me if offense to wear ear condom next time.